Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Gente amiga e querida do programa Amado Batista, já estamos no ar. Muito obrigado a todos vocês pela audiência todos os dias neste programa. Cumprimento também todos os nossos amigos das cidades, dos interiores, das capitais, de todos os lugares onde passam os nossos programas. Edelson Moura no ar a partir de agora com você. E quero começar hoje mandando um alôzão lá para o nosso estado de Mato Grosso, onde o nosso programa vem crescendo muito nas suas exibições. E Conceição do Araguaia, no estado do Pará. Estamos neste período do ano com as praias do Araguaia, muita gente levando rádio, ouvindo rádio por aquela região. E a nossa amiga Evonilde passou uma mensagem para a gente, oferecendo música para toda a sua família, Dona Maria Odete, seu José Lorival, Dona Olindinha, para os seus papais, João Pereira e Aurelina, porque lá todo mundo ouve o Edelson Moura. Gente, muito obrigado, viu? A todos vocês aí de Conceição do Araguaia, esta cidade que eu conheço, sei muito sobre ela. Vamos começar hoje o nosso programa com a música Carta Sobre a Mesa. E morrer em paz. A nossa estrada era tão larga, já não existe mais. Você era a vida, a esposa e amiga, a minha namorada. E você era na cama, minha prenda e dama, antes daquela carta que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Que você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu. Dizia tal carta que você não me amava e tinha que partir. Ia embora com outro e eu morrendo aos poucos para você não ir. Perdi toda a calma, procurei em minha alma algo pra me esquecer. Fiquei na loucura, andei noites escuras procurando por você. Foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Mas foi tudo em vão, e o meu coração sofrendo por você. Já faz alguns anos, e talvez por engano, você quer voltar. Não tens meu perdão, mas o meu coração pede pra você ficar. Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer. Esqueça meu drama, volte à nossa cama e venha me aquecer. E não vai mais embora, você for alguém, chora. Esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for alguém, chora. Esse alguém sou eu. E não vai mais embora. Se você for alguém, chora. E esse alguém sou eu. E não vá mais embora. Se você for alguém, chora. E esse alguém sou eu. Eu tenho aqui um recado da Francisca Maria da Silva Gonçalves, que é filha da Maria Antônia Santana Silva, que mora em Santa Luzia do Tide, no Maranhão. Ela diz aqui no recadinho dela que tem 16 anos de idade e está à procura do seu papai, seu José Domingos Gonçalves. Zé Domingos deixou a Francisca Maria da Silva, coitada, com 8 meses de vida. Sumiu na braquiara, como diz o ditado. Quando ela tinha 8 meses, ele sumiu da vida da mãe, sumiu da vida da filha, e nunca mais tiveram notícias dele, apenas que ele estaria em São Luís do Maranhão. Mas essa notícia já é velha. Então, Edelson Moura, não tenho certeza se ele está em São Luís, onde quer que ele esteja. O meu apelido é Lalinha. Por exemplo, se ele estiver ouvindo e lembrar deste apelido, é Lalinha. O meu telefone aqui é 98, que é o DDD, 98150-5085. 98150-5085. E minha mãe e eu somos muito fãs do seu programa. Queria que você tocasse também pra gente a música Princesa com o Amado Batista. Muito obrigado aí pela a preferência no nosso programa, pela audiência também, né? E sendo fã do Amado Batista, já diz tudo aqui pro Edelson Moura. Eu fico muito contente também. Afinal, esse programa existe para que nós possamos atender os fãs do Amado. Está oferecendo música para Maria Antônia, que gosta também do nosso programa, e oferece para Lalinha, para ela mesma. Então vamos ouvir aí a música Princesa com Amado Batista. É o nosso programa de todos os dias, chegando até você. Vamos ouvir Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo, calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Cala sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso Saúde com Beleza. Você ouve Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista é show. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Estamos aí nos preparando para as Olimpíadas. O Rio de Janeiro, que tem sido assim uma cidade das mais violentas do mundo, não é só do Brasil, é uma das cidades mais violentas do mundo, a cidade que mais mata policiais no mundo. Aliás, o Brasil é o país que mata mais policiais no mundo, porque teve um cafajeste que nós não sabemos quem, não vamos anunciar aqui quem é este cafajeste, saber quem até sei, mas não podemos anunciar porque senão vai querer lançar um processo contra a gente, porque aqui é assim, se você fala mal de uma coisa que é real, está aparente, né, todo mundo sabe, né, que é esta lei onde o policial não pode atirar no bandido, isso é uma lei de cafajeste? Lei de cafajeste, que protege o bandido. A lei deveria ser o contrário. Policial que pegar um bandido com a arma, mete bala. Tinha que ser, a lei era essa. Mas não. A lei é, não pode atirar. Então você veja que a que ponto nós chegamos. É igual esta lei que está aí, que o Renan Calheiros e o Romero Jucá querem enterrar a goela dentro da população brasileira. Se ninguém falar nada, ninguém disser nada, ficar todo mundo caladinho, eles vão imperar essa lei aí, goela dentro, tá certo? Para proteger quem? Proteger eles, os ladrões. Não é para que a Polícia Federal não investigue, para que a Polícia Federal não prenda. É este o objetivo deste absurdo que eles querem fazer passar pelo Senado Federal. E vai, naturalmente, como este país é uma esculhambação, é tudo uma esculhambação, é possível que aí a sociedade não diga nada, fique todo mundo calado, e eles consigam empurrar goela adentro a lei de proteção aos bandidos de gravata, aos bandidos de paletó e gravata, que aí não pode ser investigado. Delegado não pode fazer nada, polícia não pode fazer nada, juiz não poderá fazer nada, e pronto. É como é que se chama? É a desordem, a desorganização total, ao invés de promover uma lei dando guarida à polícia, aos delegados. Não, robô tem que prender, é ladrão, tem que ir pra cadeia. Não, faz a lei para que o engravatadozinho, o bonitão, não seja investigado. Possa roubar o tanto que quiser e não seja investigado. É isso aí que eles querem aprovar. Mas a gente fica daqui, sabe, falando, e tem muita gente que ainda não gosta. Acha que é um absurdo aquilo que o Edelson Moura fala. Não. Quando é pobre, quando é um pobrezinho coitado que rouba uma galinha num quintal, 10, 15 anos de cadeia. Quando é milionário, rico, engravatadinho, não é? Aí não pode investigar, não pode prender, não pode ir na casa dele. Se for na casa dele é um afronto. Mas se for pobre, aí pode. Pode chegar dando tiro, batendo, levando preso, não tem problema nenhum, porque roubou uma galinha, é um absurdo. Roubar uma galinha é um absurdo, nossa, tem que pegar 20 anos de cadeia. Agora rico não, é ricão, político, aí não quer uma lei para ele, tá certo? Para poder ninguém ter condição de investigar. Depois eu tenho fama de falador. Não, é falador, fala muito. Falo mesmo. Maria de Sinop, Mato Grosso, escuta nosso programa. Adora as músicas do Amado Batista. Vamos cantar, minha gente, para ver se a gente alivia a nossa dor de sofrimento com tantos desmandos. E a Maria Pedrosa, lá de Cuiabá, em Mato Grosso, adora ouvir o nosso programa. Obrigado, Maria Pedrosa. É uma alegria saber da sua audiência aí, viu? Continue nos ouvindo. Como é bom amar você, é a música que vamos tocar agora. Você que me mata de felicidade, que me mata de tanta saudade. Quando estou longe de ti, você que me mata de tanto prazer. Quando posso ter você aqui bem perto de mim. Ah, como é bom amar você. Ah, só você me dá prazer. Ah, como é bom amar você. Sei que a distância nos sufoca, nos maltrata e nos provoca uma vontade de se ver. E eu sei que se eu pudesse eu estaria ao seu lado e lhe diria: olha, eu amo você. Ah, sei viver. Como é bom amar você. Ah, só você me dá prazer. Ah, como é bom amar você. Todo mundo conhece o óleo de avestruz Supremo, mas eu volto a lembrar todas as pessoas. Quando for comprar, preste bastante atenção. Porque às vezes você compra um produto é falso, um produto que não é o original óleo de avestruz Supremo, e depois fica aí chorando, ai meu Deus, que coisa horrível o que eu comprei. Não, não faz efeito de nada, isso aqui é uma água com açúcar, não presta para nada. Óleo de avestruz, minha amiga, tem que ser Supremo. Este é o que o Edelson Moura anuncia. Se não tiver o rótulo vermelho, você aí, você fica na sua, não é? Não precisa falar nada não, não, eu quero o do rótulo vermelho, eu quero o que o Edelson Moura anuncia. Você tem, se disser que não tem, você, na dúvida, né, é melhor você não comprar, porque você vai comprar com dúvida. Eu não compro nada na dúvida. Eu só compro aquilo que eu tenho certeza. Sou igual aquele cara, aquele personagem da televisão. Eu só falo as coisas quando eu tenho certeza. Então você pode anotar aí o nosso site, saudecombeleza.com.br. Os nossos representantes espalhados por vários lugares do Brasil, inclusive em Brasília, em Taguatinga, que nós temos o Olho Vivo, que trabalha dia e noite, né, no telefone 984457768. 984457768. A distribuição em toda a cidade de Taguatinga. Lá em Samambaia, minha amiga Raimunda. Ei, Raimunda, você tá sumida de mim, Raimunda. Nunca mais quis me ver, não, né? É 999-780-658. 999-780-658. Ligue em Samambaia. Se você mora em Samambaia, ligue para Raimunda, que ela resolve o seu problema do óleo de avestruz Supremo. E ainda eu quero lembrar para todo mundo do centro da cidade que temos também o Salão de Cabeleireiros Líder, lá com o Geraldo, no Palácio do Rádio 2. Você deve procurar o Geraldo lá. E aqui no Paranoá, meus queridos amigos, atendendo Lago Sul, Lago Norte e toda a cidade de Paranoá, Itapuã, Casa Nordestina. Você encontra também o óleo de avestruz Supremo na Casa Nordestina. Falei? Tá falado? Então viva Deus. Vamos continuar com o nosso programa mandando um alô para Doralice, no município de Muquém de São Francisco. Alô, alô, Doralice. Eu gostaria de ouvir a música O Fruto do Nosso Amor, com Amado Batista, oferecendo a todos lá da Rádio 94,7. Coisa boa, né? Obrigado, minha amiga Doralice. Vamos ouvir Amado Batista cantando para você. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria nossa alegria, eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. Vi seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo sem poder me despedir. No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir. E seu sorriso aos poucos se desfazendo,

Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão, sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão, farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão, banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão, desodorante, pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão, um tênis pra Mariazinha e uma botininha para o Sebastião, os livros da Antonieta e uma chupeta para o caçulão. E assim vai seguindo a lista, e o bolso do Amado Batista sem nenhum tostão. E este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Jussi Flor, lá de Paramirim, no estado da Bahia. Deixa eu mandar um alô para esta cidade linda, simpática. E todos os meus amigos de Paramirim. É assim, eu passei por essa cidade uma vez, achei ela muito bonita. Inclusive almoçamos na cidade, fomos a um restaurante almoçar. E é assim, né? Tem cidades que a imagem fica na cabeça da gente, né? A gente vai, vem e tal, mas não consegue esquecer, a imagem fica gravada, porque Paramirim é uma cidade muito bonitinha. Então quero mandar o meu abraço a todos aí, a Jussi Flor, que é a nossa ouvinte, e que pediu para ouvir a música Musa Inspiradora, dedicando a todos os ouvintes, para toda a família, para o Amado Batista. Engraçado, ela diz assim que o Amado é o amado mais lindo do Brasil. Olha, ela nunca me viu pessoalmente, então, nunca me viu, porque o Amado é o mais lindo do Brasil, e eu? Onde que eu fico nessa? Qual? Ora, o Amado é o mais lindo do Brasil, e eu sou o quê? Que é isso, gente? Musa inspiradora? Vamos ouvir, meus amigos. Definir o que é um corpo.

é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Meus sentimentos estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Tinha um ano e pouco que Severino estava fora, estava trabalhando numa oficina mecânica, e quando ele resolveu voltar para trabalhar com a gente aqui, não sei se ele fez alguma besteira lá na oficina, mandaram, a Divina mandou ele embora. E aí ele veio se oferecer de novo para trabalhar com a gente. Eu chamei a atenção do pessoal da Rádio Estúdio aqui e falei, olha gente, precisa ter cuidado com o Severino, porque ele não tem muita habilidade para trabalhar em rádio. Se não deu certo numa oficina mecânica, porque lá foi mais ou menos assim, perguntaram em quantas partes que se dividia o motor. Ele falou que se desse uma marreta para ele, ele dividia em 50 partes. Então não é bem assim, né? A pessoa que fala que um motor de carro, se der uma marreta, divide em 50, eu não sei nem como é que funciona isso, em quantas partes que se divide um motor. Mas sei que não é com a marreta também que se responde a pergunta da pessoa. Então, bate para lá, bate para cá, trouxeram o Severino de volta. Tá aqui agora. Aspone, porque dentro do estúdio eu não quero mais que ele entre aqui. Porque não ajuda em nada, né? Se ajudasse, se valesse alguma coisa, tudo bem. Mas arrumaram um computador para ele lá fora. E agora o serviço do Severino, olha só que moleza. Para ganhar um salário, para poder pegar os recados do WhatsApp. É só Ctrl-C, Ctrl-V, não tem nada demais uma coisa dessa. Pois você acredita que o cara erra no Ctrl-C, Ctrl-V? Mas como é possível, Edelson Moura, o cara errar? Se é só colar, copia e cola, copia e cola. Acredite que ele erra. De vez em quando ele pega o mesmo recado, ao invés de pegar o recado e deletar, não, ele pega o mesmo recado 3, 4 vezes. Aí quando vocês ouvirem eu atendendo uma mesma pessoa 2, 3 vezes aqui, saiba que é o Severino errando, praticando erro e acha que consegue me enganar. Eu sou mala, eu fico só de olho nos erros dele. Então, é um funcionário bom, não é? É um funcionário ótimo, que erra até no Ctrl-C, Ctrl-V. Eu nunca vi uma coisa dessa. Aqui tem um representante nosso, que é o Antônio Freitas, lá de Parauapebas, no estado do Pará, que eu quero avisar para todo mundo aí da cidade o telefone dele, porque o pessoal estava doido para comprar os nossos produtos em Parauapebas, e agora chegou o nosso representante lá. Vamos anotar, minha gente, o telefone do Antônio, lá de Parauapebas, é 991-630987. 991-630987. Esse recado mesmo, já é a segunda vez que o Severino traz aqui para eu transmitir para a população de Parauapebas. Esse até que eu não falo nada, porque realmente é necessário a gente divulgar os telefones das pessoas, dos representantes novos que estão chegando aí nas cidades. Vamos agora mandar um alô para Colinas, lá no Maranhão, que coisa boa! E essa próxima música vai para todos de Colinas. Nosso programa passa lá às 7 horas da manhã. O Amado Batista é a Ligação Nacional que passa às 7, né? A partir das 7 horas da manhã. E o programa Amado Batista é de 12 às 13 horas. Olha que beleza. É uma verdadeira festa aqui na Líder FM de Colinas. Abraço para Maurício Nascimento e para toda a região. E lembrando que lá ele diz assim: temos o óleo de avestruz supremo, saúde com beleza. Que legal. Muito obrigado ao nosso querido Maurício e a todos da Líder FM. Vamos cantar agora, minha gente, mais um sucesso que o Edelson Moura vai trazer na hora do quebra-galho. Você vai ouvir Missão Impossível. Missão impossível pro meu coração tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, o meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração num amor que não tem fim. Meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Solidão de uma vida, do meu mundo é sem rumo, desse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração num amor que não tem fim. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira no olhar, a saudade é ventania.